295. Salvador, com 89, capitão, estado 190. 1869, autorizado por na pista 0080 graus, 189. E ele conta com 189. 0, vento 0, 8, 0 graus, zona 7, 9. Examinei a posição do final, imagem na porta estabilizada. Controle 908, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa. Controle boa, 1693 azul, decolar na sua escuta, passa 1500 na São Rubonó. Azul 6973, contato radar, Cuba, para o 320, para São Bono. 320 na São Bono, o 6973. Doutor Rio Salvador, boa tarde, jogou 1166, final da 1089. Bom, 1166, autorizado pouso, círculo 0, 0, 0, 0, 290, completa de final, reduza para aproximação, escolha de 295. Abaixante, o patrão do farol de Itapuã, reporta para descida. Para 45, identifica a chegada de S, volta de vista para 4.10 e ajuste a loja 06. Número 66, no solo 3 horas, direto no retorno do último horário. 1-9-7-3, repito, 1-2-8-3-5, até 1-2-5-1-9. Solo aos 33, vindo direito, chamo solo, 1209. Sérgio Bufiola, centralizado do táxi, até o ponto de espera da Romeo, KNA 1006. Costa livre, criação do Brasil. César, Wilson 9006, reporte de Tocu. Eu não aeronave. Decolado 43, chame controle Salvador 1, 20218. 208, Salvador 1, 4. Salvador, azul 4236, decolado, por aqui, que é o centro. 1996, aqui é a informação que você recebeu. Sim, somente mantém a via, estamos verificando o procedimento. A princípio, mantenha a via. General 1006, autorizado por pista 10, vento 080 graus, 139. 1350. Para cheque 080 graus, variando de 14 a 209. Cheque da pista 1, Miguel. Posta marcante, autorizado o cruzamento a retaguarda do tráfego nacional 1737 da Gol. Reporte para girar base pela direita da pista 17. Ele é o da pista número 1, a esquerda para o 055. Falta nessa ponta, o ao final do procedimento. Deixa para 2000 pés, mais um sinal 006, a vista de estabilidade. Autorizado, decolar pista 17, vento 080 graus, variando de 17 a 229. Autorizado, aliado, manter a cabeceira no zero. No solo 47, de direito, chame solo 121, do final 9. Autorizado por pistão 7, 0080 graus, 199. Thiago Piosca, decolado aos 48, autorizado por vai esquerda, total cruzamento no ponto médio. flag da pista no 028. Reporte migrando o eixo 028. Autorizado cruzar o campo no ponto médio da 28, encontrar ligando o eixo, com o segundo. Decolador 52, chame o controle de Salvador 1, 20.8. 20.8, 3897. Controle Salvador, o Papa Romeu Alfa Serra, Golf Alfa, estacionado 01143, na sua escuta. Thiago, o senhor está com o meu pé, você pode me dizer. Corredor forte, 1.010, encontrará na 20ª milha, Serra Golf Alfa. Thiago, o senhor está com quem me recebeu, está de bom? A hora está presente. Sim. Salvador, boa tarde, boa noite, meia meia final. Boa noite, meia meia, Canadá, 1006. Autorizado por pista, 0080 graus, variando de 1 a 2 nós, 1 a 2 nós. Guardião 05. Estou com mais um critério do baixo do GAS com um Boeing da Gol, uma curta final do ano zero. Guardião 05, ventos de 080 graus, variando de 1.09 a 1.09. rumo nordeste, a base de satélite de comunicações. Nordeste, vamos guardar um problema. Colo 966 no solo ao 59, de direita, chão solo 121, decimal 9. Direita, solo 219, gol, boa, solo 99. Jão 05, chama o controle de Salvador, 120, decimal 8. 120, decimal 8, graças a Deus. Salvador, muito boa tarde, Guardião 05. Guardião 05, tem as pés aí no seu 007, reporte do Guilherme na Fontaine Salvador, e ao local que sobrevoa o Guilherme de Maré. Vamos lá no local que sobrevoa o Guilherme de Maré. Sim. Guardião autorizado o táxi até o posto de Caranda Papá, o QNH 1007. Nossa, ligou 97, permissão preventiva, frequência 128.35, alterna 125.10. Autorizado alinhar e manter cabeceira 1-7, reporte pronto. Hotel, autorizado, decolar, pistão 7, vento 080 graus, variando de 1-0 a 2-2-1. Hotel decolado ao 04, chama o controle de Salvador 120.8. Tango Lima, hotel, contato com a casa do solar, gente da via 101-421-200. Autorizado LR de colapso estando 0, vento 080 graus, variando de 1 a 2 a 249. 8-69, decolador 09, sistema controle Salvador 120, última 8. Salvador 108, uma boa, até a próxima. 8-69. Tarde, 1-869, saída da Amoruno. 1-869, contato com a Dália de Colagem, Santa Via, Arboruno, para o nível 360. 360, via Arboruno, Delta Alfa, autorizado 2.10.